749, decolou Zulu 3, controle 1, 9935. 9935. Controle Salvador, muito bom dia, Abjet 6749, decolada na sua escuta. 6749, bom dia, contato radar, vigilância, Salvador 340, sai da Arbor. 340, sai da Arbor, 6749. Reporta o término. Autorizado, 6749. Autorizado, obrigado. 6749 vai pro ano eleto. Alô, Salvador, Max WTR, informando o término do rebote. Sim, Max. Obrigado. Identificação desse aparador de 1000 pés, altímetro 612, chegada bom. Ok, 2-5, o ajuste 1-0-1-2, tá bom, ponto bastante, a medida, tá livre? Tá, ficou. 749, chame Recife 260, alterna 288. Na escuta, senhor. Chame Recife 260, alterna 288. 260, 288, obrigado. Salvador, Webjet, Juliette Serra, finalizando o rebote, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, identifique e desça para 3 mil pés com 1012 na chegada à bomba. Para 3 mil pés com 1012 na bomba, bom noite, aeroporto. Nós 5 livre LS, fomos estabilizados no localizador. Poxa, autorizado, já foi, bom, 9, 9, 5. Target 980, Skunk identification, send my thing, 3,000 feet submerged, Saturn 1012, clear on my arrival. That's correct, sir. Now, Mercury, desalgo 1096. 1095, complete a aproximação e chame a torre, Salvador, em 118.95. 2095, obrigado, gol. 1804, desça para 2012, livre LS, forma estabilizada. É 2012, livre LS, portaria estabilizada, 1804. Sor, gol do 995, tudo por quê? 1995, fogo autorizado no 0, vento 130, graus da ponto com o outro 995, piso no 0. Bruno 705, bom dia, identifique dessa para 4.000 pés com 1.012 na chegada, bom. 4.012, chegada, bom. Bruno 705. Solo 33, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, voo 99. name? Go ahead, sir. Romeu 07, boa noite. Identifique, desça para 5 mil pés, altímetro 1012, chegada a ponto. Estabilizando visual, 1804. 04, chame a torre, 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 804, final da baixa travada. Voo no 804, Alfa, corrigindo. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 0 menor. Autorizado pouso, pistão no 0, voo no 804. Aumentar o brilho do papi? Negativo. Melhor assim ou que aumente? Tá bom, grato. Sete, identifique, deixa para 6000. 6000, ótimo. Down 2000 and the reverse steps for correct. 2000, understand the clear the intercept of both lines. Okay, clear the alias X-ray. Oi, Salvador. Bom dia, TAM 3171, nível 340 para Guarulhos. paciente, informação Golf. Boa noite, 04. Solo 42, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 01. Direita na escuta, Alfa Juliette 01, 804. Presumo 71, autorizado Guarulhos, 340, presumo 44, Zecola 10, primeira curva de direita, da Ela e da Ilde, controle em 199, decimal 35, transponder 5164. 340, Brasil 44, decola da 10, curva direita da Leida Eudes, 19, decimal 35, transposto de cono 64, então 3171. 3171, já puxa a sonaca. Trabalhar.